tem previsão para autorização, ok? Aguarde. Tá bom, não sei escutar. Desde quanto tempo está suspensa a operação? Desde as 16:07, seria 1:07 local. Sua voz está realizada? Confirma o transponder alocado. Sim, graças. Uma 64, pronto, nós estamos sem contato com o centro, tanto via fonia como telefone. Tente chamar o centro em 12455, se não conseguir, retarde a frequência do controle. Seria não, né? Negativo. Obrigado. Quando voltar à operação normal, já vai ser validado seu plano automaticamente. Não, sim, só para garantir. Obrigado. Prossiga. Comando Xanem 6320 final, visual. 6320 Xanem Torre, 9895. 6895. O nono 64, então mantenha a minha escuta e atualizado descida até o nível de voo 160. O 964 não escuta? O 35474 pode iniciar a descida? Sim, 474, voo ITAP, descida até o nível de voo 050, se tiver condições, mantenha a velocidade até mais próximo. Número 4, ação de identificação, desce e mantém nível de voo 060. Sinal de 3 milhas, 6310, frente checado. Frente livre pouso na 10, ventou no 70 graus, cono 09, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 10, 6320. Típico 474, ao controle. Típico 474, controle. Desce e mantenha 3, 1000 no 0 no 3. Boa no 764, acione identificação no 764. Novama, Charlie, Charlie, prossiga. Sim, Charlie, Charlie, chamei, livrando o Saúde para Salvador, Charlie, Charlie. Direita, livra, 1, 2, não, não. Salvador, passarei 2230. Alguma novidade, não? 2230, infelizmente, a gente não tem nenhuma previsão, tá ok? É, a última informação que a gente tem é que o centro Recife, ainda as frequências continuam inoperantes, a gente não tá tendo nenhuma frequência operando, e por conta disso, as decolagens estão suspensas, sem nenhuma previsão. Assim que eu tiver alguma previsão, eu já vou passar a autorização para os senhores e liberar as decolagens, ok? Ok, agradeço. Há alguma alternativa, voo visual, que a gente possa fazer com frequência livre? Existe alguma coisa que a gente possa fazer para tentar contornar essa situação? Infelizmente, Passaredo, não tem condições não, porque o plano do senhor é para conquista. Então, obrigatoriamente, sairia dos nossos limites da terminal. Então, assim, não teria como. A princípio, não. Mas a gente está esperançoso que logo a gente vai resolver esse problema e vai liberar o seu plano, tá ok? Você sempre aguarda mais alguns instantes. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Salve, boa tarde. Chanel 6320. 6320, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, paro 08, 6320. Então, é o que eu estava passando anteriormente para o nosso colega da Passaredo. Infelizmente, a gente está sem previsão de liberação de decolagens e autorizações por conta de um problema de comunicação com o Centro Recife. Então, a princípio, todas as decolagens de Salvador estão suspensas. Mativa, assim que eu tiver qualquer tipo de informação, eu já vou dar uma posição para os senhores, tá ok? Razão de descer. Agora com 1.700, ó. 35474, razão de descida? 1.500. 1.500, ok. Reduza para 1.000 pés o 5474. A gente vai reduzir a razão para 1.000 pés, 5474. Se eu passasse do controle para o centro, eu não conseguiria comunicação com o centro. E o senhor estaria totalmente inseguro. Então, por conta disso, não seria autorizado sua decolagem, independente de instrumentos ou visual. Qualquer posição que eu tiver aqui, como eu já falei anteriormente, eu já vou dar uma posição para os senhores, tá ok? 5474 já atingiu o meu pés? Tem razão? Tá, senhora, assim que o senhor pediu. Ok, sobre vetoração para sequenciamento, vou ir para o A025 limitado pelo curso do localizador. Queda 025 limitado pelo curso 544. Torre Salvador. Estou recebendo, muito mal, mas estou recebendo. Toma 234-4321. Toma 234-4321. Confirme como recebe, torre. Se é possível, aguarde, vou verificar com o controle se é possível a autorização do seu plano. Mike Eco Delta, pronto, cópia. Autoridade Salvador, Grupo Zulu, Manati, o nome do PES, após a decolagem, curva direita, corredor Axé, código transpon 10125, controle 119, decimal 35. Descido, Alfa-Tango 72, retorado na, no rumo norte. Se a gente deu trato para vista, senhor, muito graças. Papá, Mike, com delta, cotejamento correto, confirme o PLB, por gentileza. 02, acionamento, taxa de decolagem, agora 14895. Passando identificação, gol no 885, voo a Lagoinha. 5474, curva direita, pro 050, 5474. 050, confirma o limite. Permanece o localizador. Limite, permanece o localizador, 5474. Vitor Yankee, Vitor. Papatango, Vitor e Yankee, Vitor, controle. Gol 964, autorizado LF. Será estável, 964. 35474, curva direita, Duna, reposto estabilizado. Fecha para ingresso. Direita, voa Duna, chame estabilizado. Cliente, Duna, reportará estabilizado, 5474. Alfa, 626, desça 4000 no 013. Desce 4000, ajustado no 013, eu tenho 5626. No 074, ITAP, reposto no ponto de descida. Afirmação, identificação, vigilância. Estabilizando 64. Firme, Vitor, Yankee, Vitor. Tá, Strip 5478. Strip 5474, acione identificação. Só um instantinho. Gol 164, vetoração, sequenciamento. Esquerda para o A020. Esquerda 020, Controle Salvador, boa tarde, papapapa, Vitor Inquisitor, passando 160. Vitor Inquisitor, boa tarde, identifique. 4 mil pés, chegada a Mário, altímetro 1013. 4 mil pés, chegada a Mário, identificou 1013, meu ajuste, Vitor Inquisitor. Bom, 164, reduza 1970, nós. Reduzindo, bom, 164, limite ao lock? Já temos, limite ao lock. Ok. O 5474, acionou a identificação, já está estabilizado. Ok, foi aqui com o meu. Gol 964, torre 118-95. Gol 964. 895, 964. O 5474 da Trip, reporta LS. Já está estabilizado no ILS 5474. Ok, gente, gol 1964. Desse mantenha 2000, nesta proa, reporte localizador. 2000, reportaremos o localizador. Gol 1964. Vitor Inquisitor, controle, desça para 3000. 3000, Vitor Inquisitor. Gol 985, controle desse, mantenha 5000 ajustado no 013. Aeronave da Trip que chamou o controle sem contato com o centro, por gentileza, aciona a identificação. Dado de 5 minutos. Ok, 5478, confirme seu aeródromo de procedência e aeródromo de destino. Trip 5474, reduza para aproximação, chame torre 118-95. 18-95, 5474. O Trip 5478, controle Salvador, está ciente, mantenha nível 3 no 0, tente contato na frequência 124, decimal 55. Se negativo, retorne esta. Tango Vitor Yankee Vitor, direto posição Duna. Direto Duna, Vitor Yankee. Gol 164 no localizador. Forte Fui LS, autorizado a aproximação final. Reportaremos, 964 autorizado. Gente, vento no 80 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, Trip 5474. Tenta 20 Delta, aguarde autorização. 964, solo 00, livra direita, solo 121, decimal 9. 219, livra. Os pés direto Serra Índia com Índia, o Bravo Serra Serra. 5626, controle, vetoração, sequenciamento, voe para o A250. 250, o 35626 está descendo para 4000 ainda? 4000, afirmo. Passo, informo, helicóptero vai decolar à direita, 2 de aproximação, sem interferir, livre pouso não no 0, vento 180 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na pista no 0, 5474. O voo 964. Equipe Delta, decolador 01, no controle 19, decimal 3, 5, bom voo. Bravo Delta, controle 193. Negócio, tenta manter o tráfego voando em segurança. Controle Salvador, Mike Echo Delta, decolar. Mike Echo Delta, visual Manati, reporte livrando a CTR Delta. Delta, condições, voo direto Manati, 1500 pés. Duna completa LS, torre 118-95. Salvador, boa tarde, voo 964, passou tudo. Boa tarde, 964, reporte externo. Reportaremos, 964. Flip 574, solo 02, livre direita, solo 121, decimal 9. Tank Vitor, desça para 2000, autorizada aproximação ILS. Flip 574, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita, 1219, 5474. Boa tarde, eu fico. 5474, táxi autorizado, alfa quilo para o Pass 3. No Pass 3, fique atento aos sinalizadores. No 64, livre pouso na 1-0, vento no 5-0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 0, voo 1-0, 1-0. Negativo, senhor, ainda não foi restabelecido. Gente, a nossa autorização está condicionada ao restabelecimento para iniciar a nossa operação. Assim que for restabelecido, os planos começam a validar 40, mais 45 minutos a partir do horário que foi estabelecido a frequência, ok? Ok. Se você não puder informar para a gente, está na escuta aqui então. 95, aguardando para poder dar o embarque para fazer. Ok, se eu tiver qualquer posição, pode me dizer antes. Muito obrigado. Salvador, o Chinelo 6305, informação 11, autorização Guarulhos 360. 6305, as decolagens de Salvador estão suspensas no momento. Se eu tiver qualquer posicionamento, informe o senhor. Informe que estão suspensos devido a um problema no centro Recife. Todas as comunicações lá estão ruins. Ruins não, não estão inoperantes. Estão inoperantes. Se eu tiver qualquer posicionamento, passe o senhor. Ok, doutor, eu achei com tudo. Obrigado. Boa tarde, Vitor Yankee Vitor. Vento 180 graus com 9 nós. Altímetro no 0 no 3. Aguarde pista livre. Guardando, Vitor. 0 livre LS, 5-2, né? Pode continuar a descida? Firmo, 2000 no 0 no 3. Sendo para 2000 no 0 no 3, tipo 5-2-6. Gol 9074, vetoração radar, voe proa 040, limite ao lock. Direita 40, limite lock, gol 9074. Solo 64, solo 05, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, autorizado. Gol 985, controle, desça para 3000 no 0 no 3. 3000 com 1013, gol no 85. Graus com 89, altímetro 10 no 3, livre pouso na 10. Tô ligado, pouso no 0, Vitor, hein, Vitor? QS, através do portão 08, vai seguir o polo na tela, o portão 11. Alfa, QS, através do portão 08, através do portão 8, aguardo o follow-up para o 9, vou no 9. Foi TAP, reporte para descida, Papa Golf. Fui LS na 0, 35626. 3626, ciente, continue a aproximação. 19074, redução 1970, nós. Agora 770 mais, reduzindo a 19074. Zero direita 080, livre LS. Ok, 9074, direita 80, livre LS. Terra Serra, bom pouso, frequência livre. É feriado, senhor, Serra Serra. LS 9074 074, reporte full ILS. Já estamos com ILS. Ok, continua a aproximação, aguarde transferência. Gol no 85, retoração, mantenha presente para o limite ao lock. No, o gol 1885. 221, limitado pelo lock, gol no 885. Gente, solo 08, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, de frente. Vitor, Yankee Vitor, confirme por gentileza o pátio que patrocina pós pouso. 3, é só abastecimento? O pátio 3 está impossibilitado para pernoite, só deverá ir para o pátio 5 ou pátio 4, qual prefere? Graus com 99, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 10, TP5626. Redução 1170, nós, curva à esquerda, proa 150, reposta estabilizada. 1170, reduzindo, curva à esquerda, 150, portará estabilizado, boa noite. Hermia 326, prossiga. O Xaner 6326, mantenha o nível 130, voe e tape. O 074, reduza para aproximação, chame torre, 118,95. Já estamos na mínima de 895, obrigado, seja. Bom pouso. Valeu. Boa tarde, gol 9074, uma milha de Simbra, já está embaixo travado, reduzido, mínima de aproximação. Gol 9074, vento 200 graus com 09, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. É, aguarde pista livre, gol 9074. Juliette, ingresso Juliette, contorne o pátio principal e chega na Lima. Estou no 8, 8, 10. Confirme? No localizador, gol 1885. Sorte, fui LS, 1885. Portará. Passo da Papa Golf, voo Iduna, chama para descida, Papa Golf. Comia 26, solo 11, livra direita, solo 121, decimal 9. Direita 2199 após a 35626. Coluna 074, vento 190 graus, como 09, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, como 9074. ILS com 985. Ciente 1885, completa ILS, reduzindo para aproximação, torre 118-95. 118-95, até já, gol 985. Salvador, boa tarde, gol 985, baixado e travado, a meia milha do Interferro. Boa tarde, 1885, vento 180 graus com 99, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 1885. Salvador, Chanel 6395. Na 315, prossiga. 074, solo 14, livre à direita, solo 121, decimal 9. 319, 09074. Partido? Confio, por gentileza? Existe uma previsão pro 6395 para a transação? Negativo, senhor, tá sem previsões, porque o problema está junto com o centro Recife. O problema está lá no centro Recife, então assim, a gente está sem previsão. Por enquanto, as frequências não foram restabelecidas ainda. Obrigado. Solo Salvador, boa tarde, voo 9074, livrona, fiscote. 9074, táxi autorizado Alfa Kilo para o Pat 3. No Pat 3, siga até os sinalizadores. Alfa Kilo, Pat 3. No Pat 3, é seguir o comandizador. Voo 9074. Frequência livre, estacionar. Pode não, prossiga. Positivo. Peça para que a aeronave reporte para livrar o nível. Três mil pés, 1013, o Chanel 63-2000. Thank you. pés 1013, Papa Golf. Salvador, Gol 9074, confirma a posição de parada? Aqui no meu sistema, posição 04, mas fique atento aos sinalizadores no pátio 3, tá ok? Positivo, grato. Salve, Salvador, boa tarde, Gol 98, foi por zona 5. Gol 9885, táxi autorizado e alfa pelo para o pátio 3. Alfa para o pátio 3, Gol 98. Alfa quilo pátio 3, alfa quilo pátio 3. Alfa quilo pátio 3, Gol 98. 9074, posição 08 do pátio 3, ok? O pátio 3 está ocupado e a 1 está livre. 08, posição 08, tá ok? Mais pra frente um pouquinho. Ok, então, 08 já observou, grato. Gol 1885, aqui no meu sistema, posição 09 do pátio 3. 09 do pátio 3, gol Confirme, Papatão, o quê? Mamba, Charlie, Charlie, prossiga. E Charlie, Charlie, tem condições de voar de alta rotatória? Ok, aguarde transferência, Charlie, Charlie, mantenha-se visual. Bahia, redução 170 nós. Reduzindo para 179.63. Afirmo, tá livre. A Golf estabilizou. Golf, torre 1895, Golf. Bom, boa passo, Marcelo. Mente, Tiran, obrigado. Telemetria 2000, vetoração, sequenciamento, voo proa 030, limite ao lock. 030, limitado pelo localizador, que é 30. Reportará. Zul 4196, controle Salvador. Zul 4196, mantém nível 330, reporte no ponto de áudio descida, aciona a identificação. Azul 4196, tente contato frequência 1260, alternando 135 decimal 3 para teste e depois retorne a esta frequência. Leme 326, direita 050, livre LS. Direita 050, está autorizado a LS, 320. Golf sempre pouso lá no zero, vento no 70 graus com 99, altímetro no zero no 3. Golf, teria condições de pousar na 17, base pela direita? Positivo, entendo regras visuais agora, os 25, segue para 17 com base pela direita, reparte na base para a final. Golf, reportará. Prossiga. Você lembra quanto tempo você já está suspenso das operações? Uma hora e meia. Entendi. Identificação, reporte para descida, chegada a golpe. Que ciente, desça para 4 mil pés, altímetro no 0 no 3. Fox Watch Serral. Telemetria em 2000, passando agora 5 mil do externo, com completa LS, torre 118-95. 118-95, chanel 6-2-1. Torre Salvador, chanel 6-3-2-6, uma boa tarde, estabilizado. Boa tarde, 6-3-2-6, repartiu externo. Encurtará, 6-3-2-6. Apagou, falou 28, confirma parte 5. Igualmente, frequência livre estacionar. Uno 966, prossiga. Confirmando, é gol 1906. Ah. 966, informe procedência e destino. E como nós aqui em Salvador somos totalmente subordinados a eles, estamos com todas as decolagens suspensas para segurança, ok? A princípio, agora a gente só está com os pousos autorizados e aguardando o posicionamento do centro de pista para restabelecimento das comunicações, mas por enquanto a gente está sem previsão. Firmo. Controle, nós vemos Charlie Charlie, mais 2 minutos para a Rota Fé. Avisa ao aeródromo, nós vamos Charlie Charlie. Negativo. Ok, ciente, voando rotatória, chama agora a torre 118-95, nós vamos Charlie Charlie. 118-95, Charlie Charlie. Livre pouso na 1-0, ventou no 9-0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, 6-3-2-6. Oi, Salvador, tá passando, November Charlie Charlie. November Charlie Charlie, confirme, segue para o 1-7. Positivo, 1-7. Sente, prova da rotatória, reporte na rotatória, ingressamos final 1-7. Positivo, pro da rotatória, na rotatória reporta ingressão no sinal no 7. Reportará na rotatória para ingressar o Charlie Charlie. November Charlie Charlie pode encurtar da presente, reporte final de 3 milhas. Reportará o final de 3 milhas do Charlie Charlie. Prossiga. Vicente, chame liberado definitivamente pelo centro azul 4196. Perdeu contato com o Recife. Ok, então desça para nível de voo 150 e chegada a mar está autorizada. Nível direito. Foi Salvador, chegada 6, saiu interportado. esperando. Quando resolver, quando voltarem as operações, qual seria o nosso lugar na fila? Aqui pra mim é o número 1. É, obrigado. Sim, por gentileza? O 967 ainda não tem plano no sistema, vou verificar. Falou, Chanem 6142. 6142, só um minutinho. Ou Chanem 6326, tá na minha escuta? Tarde, Papa São Bianchi, Delta Charlie. No 884, só um minutinho. Oxané, 6326, para me escuta. Gente, Yankee Delta Charlie, mantenha seus olhos, reposte farol da barra, 500 pés, Yankee Delta Charlie. Mike Eco Delta, prossiga. Um minutinho. Mike Eco Delta, mantenha seu visor, reposte para a descida, Mike Eco Delta. Repouso no 7, Charlie, Charlie, conta final já.